para depois. Aproveite o momento. A vida é uma só. Mude o teu pensamento. Abre teus braços pra vida e deixa Deus te abraçar. E quando isto acontecer, tua vida irá mudar. Tudo vai mudar, você vai perceber. E quando Deus te abraçar bem forte, a morte vai morrer. O Pai te espera e abre os braços pra receber você. Tudo que você quer pode ter sem demora. Tua família, teu lar, por quem você tanto chora, tudo vai se transformar quando o milagre se der. E o milagre vai ocorrer mediante a tua fé. Tudo vai mudar, você vai perceber. E quando Deus te abraçar bem forte, a morte vai morrer. Oh, oh, oh. Tudo vai mudar quando você voltar. O Pai te espera e abre os braços pra receber você, pra receber você, pra receber.